Dia 1 de abril de 2010, dia dos enganos, mas eu, Diana Martins, estou de regresso para mais um Fala-me de Arte e prometo não o enganar nas novidades que tão cuidadosamente preparei especialmente para si que me está a ouvir aqui na sua e nossa rádio Antena Web. Hoje vamos iniciar este programa de uma forma mais original, pois vou-lhe divulgar as possíveis escolhas que tem aqui no nosso Portugal para passar umas boas e fantásticas férias da Páscoa que se aproxima. Fique atento! Do surf ao desenho, não vai faltar entretenimento para os mais pequenos durante o período de ócio da Páscoa. Caso deseje dar uns dias de liberdade fora de casa aos seus filhos, opte por uma inscrição num campo de férias. O campo de férias em Tomar. Inspirado na série de televisão Vila Moleza, o campo de férias para crianças entre os 6 e os 12 anos, na Quinta dos Ganados, promete dias emocionantes através de atividades desportivas, pedagógicas, com música, alegria e animação à mistura. Sempre monitorizadas, as crianças poderão desfrutar intensamente da natureza e ter uma alimentação equilibrada. Está disponível em pacotes de 2, 3 e 7 dias, com a disponibilidade de camaratas, sala de estar, piscina, picadeiro e campos de jogos. O preço de 2 dias é de 90 €, de 3 dias 130 € e de 7 dias 320 €. O contacto através do e-mail lazytowncamp@lol.com.pt. O telefone é o 217-819072 e o telemóvel o 934-202-282. Se preferir uma aventura pelo Alqueva, para jovens que gostam do sabor do vento, a proposta Vida Vela Vento do Núcleo de Vela de Amieira Marina e da empresa Livre de Amarras poderá ser a primeira escolha. Durante 3 dias vão decorrer cursos de iniciação à vela de cruzeiro com toda a segurança. Mas atenção, este curso só está aberto a jovens com mais de 13 anos. O preço é de 120 € e o contacto geral@livre-de-amarras.pt. E o telemóvel é o 936-790-396. Tem também as oficinas no Teatro Maria Matos, é através de recortes de revistas, lápis de cera, pastel e colagens que o seu filho poderá explorar os tempos livres. Entre 29 de março e 1 de abril, ocorre a oficina de artes plásticas para crianças dos 6 aos 8 anos. Mas se o seu filho é irrequieto, poderá inscrevê-lo na oficina de dança para crianças dos 9 aos 12 anos. O preço é de apenas 20 €. O contacto tem o site www.teatromariamatos.pt ou o telefone 218-438-801. Surf Camp no Norte. Se o seu filho sempre quis apanhar uma onda, tem agora a oportunidade de lhe proporcionar uma experiência única. Entre 29 de março e 9 de abril, vai decorrer um campo de férias de surf na Praia de Matosinhos. Para crianças dos 7 aos 15 anos, a iniciativa, organizada pela Escola de Surf Onda Pura, inclui outras atividades desportivas como basquetebol, patins em linha e caiaque. O preço é de 20 € por um dia e de 120 € por uma semana. O contacto www.ondapura.com ou o telemóvel 919-684-092. Em Coruche, poderá explorar o seu lado mais aventureiro num voo de balão durante 1 hora e avistar cegonhas e galinhas de água. Poderá optar por uma viagem de helicóptero, de veleiro, de cavalo ou numa prancha de bodyboard. O preço é de 84,90€. Os contactos: www.centraldeinformação.pt ou telefone 707-201-007. Se não pode estar sem os seus filhos, passe o fim de semana num apartamento em Vila Moura. Poderá procurar os ovos de Páscoa, estar no mini-golf ou fazer um passeio de barco. Entre 27 de março e 4 de abril, poderá optar por um programa simples de 3 noites ou de 7 noites. Ainda vai a tempo, os preços vão de 270€ a 490€. O contacto reservas@terracosmilenio2.com e o telemóvel é o 961-308-744. E finalmente, com a pausa do stress do dia-a-dia, aproveite para refrescar a sua imagem. Cuide de si e agarre as promoções da clínica Body Concept, que preparou pacotes especiais para a Páscoa. Desde uma renovação no penteado até uma esfoliação corporal com direito a massagem. É uma oportunidade única. O preço vai dos 36 aos 71€ e o contacto tania.tadeu@presdireto.com e o telefone é o 217-506-040. Não perca! E não pode perder já amanhã, pelas 23h30, o concerto dos Alborosi mais Orlando Santos mais 375 Buzz Awards, no Armazém F, em Lisboa. A Já Live tem o privilégio de apresentar ao vivo em Portugal o maior ícone de reggae moderno, Alborosi. O conhecido artista italiano, residente na Jamaica, subirá ao palco dia 1 de abril na cidade do Porto e dia 2 na cidade de Lisboa. Alborosi está de volta à Europa para promover os seus dois últimos álbuns, o primeiro intitulado Escape from Babylon, lançado ainda em 2009, e o segundo intitulado Escape from Babylon of the Kingdom of Zion, lançado em fevereiro nos Estados Unidos, com novos temas e participações. O enorme sucesso alcançado com Soul Pirate em 2008, de onde se extraíram grandes hits como Kingston Town, Herbalist, Rastafari Adam ou Police, dão agora lugar a uma nova musicalidade: No Cocaine, Real Story, América ou Operation Uppsala. São exemplos de novos temas em que o autor revela a sua escrita crítica e atual espelhada nos sons de antigamente. Este último título é o exemplo perfeito das letras contemporâneas do artista, retratando uma mega operação policial realizada no Uppsala Reggae Festival, onde músicos como Lee Perry, Sean Paul ou Groundation foram submetidos a testes para detecção de estupefacientes. Nos presentes álbuns, Alborosi vai beber inspiração aos heróis da época de ouro do reggae, como Black Uhuru, Burning Spear, Steel Pulse ou Bob Marley, provocando desta forma a fusão entre a música intemporal destes ícones e o toque moderno com raízes de dancehall. De forma a tornar todo este regresso ao passado mais real, o artista, considerado um verdadeiro gênio em estúdio, adquiriu, recuperou, junto dos emblemáticos estúdios King Jammy, Studio One e Joe Gibbs, uma série de antigos instrumentos com diferentes particularidades sonoras, enriquecendo assim esta viagem musical. Scrape from Babylon, uma apresentação musical a não perder. Em Lisboa, Alborosi vai partilhar o palco com Orlando Santos, a nova revelação do Soul Reggae Music. Venha ouvi-lo cantar ao som de Jammin. Lembra-te o que diz o velho ditado: o que é nacional é bom. A marcar presença no line-up vão estar também os Nubai. A pensar na cultura Sun System, a Já Live decidiu criar para esta noite um novo conceito de clutch, um campeonato onde vale tudo, o 375 Buzz Award. Aos Sound Systems compete-lhes dar música, tudo para levar a plateia ao rubro, e a si, o que é que lhe compete? Uma tarefa simples, o público vai ser o júri, traz as suas cordas vocais, luzes, buzinas e outra parafernália que faça barulho e faça deles o seu cartão de voto. O Sandy System, vencedor deste campeonato musical, levará uma casa, um prémio. Vem apoiar o teu favorito. No dia 2, no Armazém F, em Lisboa, o preço de entrada é 18€, sendo que comprado no dia do espetáculo, sobe para 20€. Não perca também no dia 10 de Abril, pelas 21h30, a nova era Melhores do Ano, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. A Rádio do Porto, mais ouvida, continua a marcar o ritmo do Norte e volta a celebrar os melhores do ano. O local escolhido foi mais uma vez o Pavilhão Rosa Mota, que no próximo dia 10 de Abril vai encher para assistir à consagração dos melhores de 2009, resultado da votação levada a cabo pelos ouvintes da Rádio Nova Era em www.radionovaera.pt. À semelhança de anos anteriores, durante 3 horas vão desfilar pelo palco do Rosa Mota algumas das maiores estrelas da música nacional e internacional e também inúmeras figuras públicas de destaque que vão entregar os prémios aos vencedores. Atuações ao vivo de David Fonseca, Blind Zero, Expansive Soul, Pedro Casanova, Invites, Andrea e Filipa, No Soul Family, Pete Dazouk, Mest Soul, Orelha Negra, Diego Miranda, Mundo Secreto e muitos mais. Não pode perder, o preço de entrada é único, são 10€. E é já no próximo sábado, dia 3 de Abril, o espetáculo na Aula Magna Lisboa, O IT é Aqui. A 3 de Abril, na Aula Magna de Lisboa, vai realizar-se um concerto de solidariedade para apoiar as vítimas do terremoto no Haiti, organizado pela Associação Siduca, Cidadania, Cultura e Educação, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Associação Médicos do Mundo. O concerto contará com vários artistas africanos, tais como Tabanca de Jazz, Maio Copé, Eneida Marta, Karim, Evu, Gama, Dino, Noc, Felipe Santos e Juca de Santo Tomé. Toda a receita reverte para as vítimas dos sismos. A sua participação é um donativo. Pelas 20h30, os preços de entrada vão dos 10 aos 15€. E também no dia 3 de Abril, a oficina G3 Show Gospel vai estar na Sala 114 no Porto pelas 20h. No dia 9 de Abril, no Pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, pelas 21h. No dia 10 de Abril, no Pavilhão do Estádio do Bonfim, em Setúbal, pelas 20h. No dia 16 de Abril, na Igreja MCI, em Mem Martins, pelas 21h. E no dia 17 de Abril, na Igreja Ministério do Avivamento, na Amadora, pelas 20h. Oficina G3 é uma banda cristã de rock formada em São Paulo, no Brasil. Foi fundada por Juninho Aframe, Wagner Garcia e Walter Lopes, no fim dos anos 80. Em atividade desde 1987, passou por vários estilos musicais, como o hard rock e o pop rock, até chegar ao metal progressivo atual e influências de nu metal, metalcore, entre outros, tendo tido várias formações ao longo dos anos. A banda já foi nomeada para o Troféu Talento em várias categorias e para o Grammy Latino nos anos de 2005, 2007 e 2009. Na época em que a banda começou, o rock ainda era tabu em igrejas cristãs brasileiras e eles foram um dos primeiros a mesclar vertentes mais pesadas do rock com a música cristã no Brasil, como Cats Barnea, Resgate e Fruto Sagrado. Rapidamente se tornaram ícones do incipiente género do rock cristão brasileiro, tornando-se conhecidos entre os admiradores desse estilo no país. Apesar de, em parte, terem sido rejeitados por muitos pastores e lideranças religiosas, o visual da banda, com os elementos tatuados e de cabelos compridos, atraía o público cristão jovem na sua generalidade. A banda mudou os seus rumos ao fim da década de 1990, quando o cantor PG entrou para o lugar de Luciano Manga. Grande parte do apelo de banda de rock pesado foi deixada de lado e o grupo passou a ter um estilo mais guiado pelo pop rock. Foi a fase de maior popularidade da banda, ganhando novos fãs, principalmente após a assinatura com a editora MK Publicitar. Porém, após a saída de PG em 2003, os Oficinas G3 tornaram-se novamente numa banda mais voltada ao peso do rock, mais especificamente o metal progressivo. As vocalizações foram assumidas por Juninho Afram e a banda progrediu a sua carreira. Nesta nova fase, ganharam 2 nomeações para o Grammy Latino e 5 ao Troféu Talento, conseguindo também relativo sucesso com boa parte dos fãs, alcançando o disco de ouro com o álbum Além do que os Olhos Podem Ver em poucas semanas. O preço de entrada é único, é de 15€. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20h10. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Laurinda e estou neste momento a ouvir a rádio Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena é o programa desportivo da Antena Web, que vai para o ar às quartas-feiras às 20h30 e aos domingos às 23h, com a apresentação e realização de Nuno Miguel. Mantenha-se informado com o Desporto Antena, às quartas e domingos, aqui mesmo na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português, às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. Os britânicos Blue Red Shoes vêm a Portugal apresentar o novo álbum Colors Fade, dia 11 de abril no Santiago Alquimista e 12 de abril na Casa da Música, no Porto. A dupla regressa a Portugal depois de uma muito elogiada atuação em Paredes de Coura. Stephen Ansell e Laura Mary Carter são uma das bandas mais faladas em Inglaterra desde que editaram o primeiro EP, Victory, for the Magpie, em 2005, mas deixaram a crítica à espera de água na boca pelo primeiro álbum, que só surgiu em abril de 2008. Box of Secrets, onde se destacavam os singles I Wish I Was Someone Bitter, Say Something, Say Anything e o pulsante This Is Not For You, mostrava uma banda em perfeito estado de maturação que, de uma mistura de vários géneros, criou uma sonoridade única e praticamente inqualificável. De momento encontram-se em estúdio a finalizar o novo álbum, que, a avaliar pelo single já disponível para download nos sites oficiais da banda, Colors Fade promete ser um dos discos mais marcantes de 2010. No dia 11 de abril, no Santiago Alquimista, em Lisboa, pelas 21 horas, e no dia 12, na Casa da Música, Sala 2, no Porto, pelas 21h30. O preço é de 20€. E no dia 10 de abril de 2010, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, pelas 18 horas, não perca também o Festi Angola 2010. Portugal e Angola de mãos dadas com a música. Pela primeira vez em Portugal, vai realizar-se o maior festival de música angolana, o Festi Angola 2010. No dia 10 de abril, o Pavilhão Atlântico vai abrir as suas portas para receber um riquíssimo leque das maiores estrelas da música de Angola, interpretando samba, kizomba, hip-hop, kuduro, música clássica e dança, sem esquecer os mais importantes representantes em Portugal da diáspora musical angolana e alguns convidados lusos, e não só, de grande renome. Carlos Buriti, Paulo Flores, Iola Semedo e Calibrados são alguns dos muitos nomes esperados dia 10 de abril no Pavilhão Atlântico. No dia 10 de abril, entre na maior discoteca do país, o Pavilhão Atlântico, e vibre ao ritmo da melhor música de Angola. Divirta-se pela noite dentro e conheça ou relembre os sons quentes e envolventes de um dos mais bonitos países africanos. Os preços vão de 10 a 15€. É o show da Vila Moleza, Lazy Town, em inglês, a versão ao vivo da série infantil que conquistou muitos fãs também em Portugal. Apresenta-se no Pavilhão Atlântico a 1 de maio e a 24 e 25 de abril no Europark. Os preços vão dos 14€ e 29€ e há descontos para grupos. E a título de curiosidade, o Hotel Pestana Palace, Lisboa, foi nomeado na categoria Portugal's Leading Hotel para a 17ª edição dos World Travel Awards, considerados os Oscars do turismo mundial. As nomeações têm por base os votos e as recomendações de profissionais da indústria de viagens. Na estante de livros desta semana, o destaque vai para três novas obras. E a primeira intitula-se Sem Ti, Inês. O que fica após a morte de um filho? Uma mãe enlutada conta primeiro a luta e depois o luto, após descobrir que a filha Inês, de 15 anos, era anorética. Um distúrbio que a matou, como a 20% dos jovens que a contraem. O que fazer após uma perda destas? Sem Ti, Inês, de Ana Granja, da Caderno, por 12€. O segundo livro, Os Próximos 100 Anos. Para quem se interessa pela geopolítica, o fundador da Stratfor, a empresa especializada em análise política, traça previsões para o século XXI, antevendo os conflitos esperados, as novas potências que emergem e o destino das atuais, o futuro da energia e do clima, etc. Os Próximos 100 Anos, de George Friedman, da Livros 2, por 14€. E finalmente, Dona Amélia, biografia Dona Amélia. Isabel Stilwell escreveu a biografia romanceada de Dona Amélia de Orleans, a última rainha de Portugal. Em 1910, a rainha, cuja beleza impressionou Portugal, país que aprendera a amar, partiu para o exílio sem coroa e duplamente enlutada por Dom Carlos, o marido, e Dom Luís, o filho. Dona Amélia, de Isabel Stilwell, da Esfera dos Livros, por 22€. E quanto aos destaques em CD, temos Vaya con Dios, de Common Est Venu. Para os ainda muitos fãs dos belgas que já contam 24 anos de carreira, e da voz única de Danny Quinn, eles regressam com um novo álbum, desta vez em francês, a sua língua mãe. Com um currículo de 7 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, o grupo assume as origens francófonas, mantendo o mesmo registro entre a pop e a folk, um álbum da Sony Music. E finalmente, Chill Out, do DJ Pucco. Com o regresso do sol, o som Chill Out sabe ainda melhor. Sugerimos dois álbuns misturados por DJ Pucco. Café de Paris é uma edição de dois CDs em que predominam remisturas de êxitos mais pop e cosmopolitas, como o velhinho Shout dos Tears of Fears. Flamenco Chill and House, como o nome indica, é uma viagem eletrónica ao típico som andaluz. Um álbum da Evel. E hoje, dia 1 de abril, estreia num cinema perto de si o filme A Vingança. Gerard Butler e Jamie Foxx travam um forte combate físico e psicológico no filme Um Cidadão Exemplar. Na história, Gerald Butler é Clyde Shelton, um homem que vê a mulher e a filha serem brutalmente assassinadas durante um assalto à sua casa. Designado para o caso, o procurador da justiça Nick Rice é obrigado a oferecer uma pena leve a um dos culpados para que denuncie o seu cúmplice. Inconformado, Shelton coloca um plano de vingança em prática 10 anos depois. Decide matar o responsável pelo fim da sua família, confessa o crime e dá um ultimato a Rice. O procurador deve corrigir as falhas do sistema judicial ou todas as pessoas que estiverem envolvidas no julgamento podem vir a morrer. Shelton começa a avançar com as suas orquestrações a partir da cadeia, uma série de sucessivos acontecimentos diabólicos que a polícia não consegue impedir. Só Nick pode parar esta matança e para isso terá de ser bem mais astuto que Clyde. Depois de ver a sua família assassinada e deparar-se com uma injustiça judicial, um homem elabora um plano para se vingar. Um Cidadão Exemplar estreia hoje, a 1 de abril. Em outras estreias, temos o filme Dorian Gray. Quando Dorian Gray, um jovem ingênuo de uma admirável beleza, chega à Londres vitoriana, rapidamente é arrastado pelo carismático Henry Otten para o turbilhão de alta sociedade, local onde se inicia nos prazeres da cidade. Do realizador Oliver Parker, com os atores Colin Firth, Rebecca Hall, Ben Burns, Emilia Fox e Rachel Wood. E em primeira fila esta semana, uma nova versão do filme A Família Addams. Desta vez em animação e a três dimensões, é um dos próximos projetos de Tim Burton, que pretende regressar às raízes da série. O realizador trabalha, para além disso, na adaptação de Dark Shadows e da versão em longa-metragem da sua própria curta-metragem Frankenweenie. Sofia Coppola, Gus Van Sant e Bill Condon são os atores contactados pelos produtores da série Twilight para realizarem a adaptação do último livro da série Amanhecer. Com o sucesso planetário das adaptações da saga Twilight aos ecrãs de cinema, os produtores estão a apostar em nomes sonantes e prestigiados da veia mais independente da sétima arte. Rebecca Hall está confirmada no elenco de Everything Must Go para contracenar ao lado de Will Ferrell. O filme baseia-se no conto de Raymond Carver, cuja história gira à volta de um alcoólico que perde o emprego e a mulher e decide viver no jardim da sua casa. A personagem de Hall chega ao bairro e estabelece uma relação especial com ele. E assim me despeço de mais uma edição do nosso Fala-me de Arte. A você que me esteve a ouvir ao longo desta quase meia hora de emissão, espero que usufrua o melhor possível das novidades anunciadas e que tenha uma ótima e excelente semana. Eu estarei de regresso na próxima quinta-feira pelas 18h30, como já é habitual. Até lá e boa semana!